Rotando 3561 no Barotax com 167, 167 a bordo, 4 horas com fim. Rotando 3561, autorizado táxi via pátio, Índia, ponto de espera da 10 Semi Torre, 118 decimal 6, ajuste de altímetro no 012. Ótimo, Índia, ponto com a torre 18,6, ajustado, Rotando 3561. Obrigado, boa tarde. Minha 3 ao céu. Boa tarde. Rotando 3154, está sem restrição de velocidade. Sem restrições de velocidade para o TAM 3154. Salvador, boa tarde, TAM 3561, na próxima ponte aérea no 0, pronto. TAM 3561, boa tarde, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento 110 graus, 0629. 10, a linha decola, TAM 3561. Escuta 3154, desce para 2 mil pés, o ajuste 1 no 0 no 2, está autorizado ILS, porta estabilizada. Vai, porta estabilizada, 3154. Controle Salvador 6141 da Oceanera. Oceané 6141, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, o ajuste 1 no 0 no 2, o perfil da chegada ponta. Identificou-se 4.062, 6141. O 6141 inicialmente sem restrições de velocidade. Oh, excelente, sem restrições. Patrono no meio estabilizado, 4, 1 no 0. Azul 4116, completa o sinal RS, chama torre 1186. 18,6, boa tarde. Boa tarde. Torre Salvador, muito boa tarde, Azul 4116, estabilizado, baixado e travado. 4116, tem autorizado pouso, pista no 0, vento 110 graus, 089, ajuste 1012. Autorizado, pouso 10, 4116. Opa, 3561, decola aos 47, controle 120, 0, decimal 8. Bom voo. Boa, 208. Confirme? Autorizado via para o 3154. O 3154 está autorizado a descer para 2 mil pés, o 10 no 2, sem restrições. 2012. Salvador Departure, 3561, passing 2000. Ok, 3561, raise the contact, you take off, climb flight level 340, Harbor Departure. Harbor Departure 340, down 3561. Paulo Salvador, Chané 6203 para autorização. Chané 6213, ciente da informação, Vitor? Ciente. Chané 6213, autorizado Galeão, nível de voo 360, via peso 10. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 120, decimal 8, transponda 5143. Autorizado Galeão 360, APZULU 10, decolando a 10, curva direita, Del, Leda Bridge, controle 1208 e o transponda 5143. O canal 6213, contingimento correto, seu plano fala pushback está na mesa. Chamarei. Ato 1-1-6-50, direita 219. Fox 219, tenta pouco. Solo Salvador, boa tarde, Azul 4-1-1-6, Livrando Fox, troca, se escuta. Azul 4-1-1-6, autorizado táxi via Alfa, Zé, posição 03. Alfa Juliette 03-4116. Direct to left. Direct to left at 3561, thank you. Siga aquilo, Romeu. localizado no São Paulo, a 1000 pés. Pista 17, curva direita. Corredor, axé, controle 120, decimal 8, transponder 0153. Oi, Sané 6141, desce pra 2000 pés, hoje chama 02. 2000, 6241, 4. Ciente, paracionamento e táxi, chame torre 118, decimal 6. Oscar, repórter na Papá. 128.8, alternative 126.0. 128.8, Sunday 1260. 3561, good day. O TAM 3154 completa a final LS, chama a torre 1186, bom ponto. 186, 3154. Reporte na Papá, Oscar. Esse reporte estabilizado. Autorizado, pode voador na 6141? O 6141 mantém a chegada. Então mantém autorizado a LS. Nova, ajuste 612. Livre pouso no 0612. Oscar, repórter alinhado, pronto. Zona 54, 59, direito 219. Direita 219. Obrigado, bom serviço. Salvador, Tana 3154, livrou. Tana 3154, autorizado o táxi via Alfa Juliette, posição 09. Alfa Juliette, posição 09, Tana 3154, obrigado. É, obrigado, boa. Salvador, 6141 da Oceaner. 6141, ajuste no 0 no laser, parte externa. 1-0-1-0, ajusta? 1-0-1-2. 1-0-1-2, reporte externo, 6-1-4-1. Imediato. Pisado em chá 140 com 8. Pouso autorizado na 10, 140 com meia dúzia. 140 com meia dúzia, 1-4-1. É o Oscar 0119, correção 120, decimal 8. Controle 208, uma Oscar, obrigado. Boa tarde, o Kilo Romeo Oscar. O Kilo Romeo Oscar, boa tarde. Meu nome é o Pé de Corredor Axé, reporta Farol da Barra. Autoriza 2500 direto. O Kilo Romeo Oscar está autorizado 2500 direto, morro, informa o ultimado pouco. 2500 direto, mais 23 minutos. Okay. Salvador, o Oceané 6142, puxa o sinal no 4. Oceané 6142, direcionar, tentando para táxi. Chama lá. Vamos, Salvador, eu vou contatar mais o Mike. Boa tarde. Mike, boa tarde, prossiga. Aqui está estacionado no parceiro, está para aqui. Sente, Mike, Mike, autoridade Salvador, Simões Filho, 500 pés, pistão 97, curva direita, pelo corredor AXE. Controle 120, decimal 8, transponda 0114. 014, 119, 128, pessoal da 17, pula norte, ponte 5, 014. Ciente, Mike Golf Mike, para acionamento e táxi, chame torre 118, decimal 6. Boa tarde, Mike Golf Mike, autorizado acionamento, reporte para táxi e decolagem. Já está acionando e táxi e decolagem, confirma. Autorizado, táxi e decolagem, partida papá, vento no 30 graus, era B12, nosso, Mike Golf Mike. Posição 1-1. Alfa, Juliette, 1-1, também 1-4-1. Afirmo, direto pro norte, decolagem, vento no 40 graus, 08 graus, Mike, off Mike. Mais para o solo. Ao 06, controle 120, décimo 8. Aí que você volta. É. Dores, Salvador, é o papapá, Mike Golf Mike. Boa tarde. Mike Golf Mike, prossiga. Ok, decolando a presente, é para Simões Filho, manter 500 pés. Gente, Mike Golf Mike, quando é para o ideal para o destino? Já está com o Pro Norte. O Mike Golf Mike está acionado 0114, confirme. Afirmo, 0114. Mike Golf Mike, mantenha 500 pés e condições visuais, nós deixamos 0-3. Mike. Controle Salvador, é o Mike of Mike. Prossiga. Afinal pra pouso. Mike Golf Mike, frequência livre. Ai, que graça. Salvador, 3 horas. É 1142 autorizado táxi via Índia, no ponto de espera semitorre 118 decimal 6, ajuste altímetro 1012. Índia, 186, 1012. Controle Salvador, muito boa tarde, 354 Lagoa, informação Victor. O 354 navio na cena de identificação, desce para 4 mil pés, ajuste 1-0 no 2, voa Duna. 4 mil pés, voando Duna, identificado. 354 navio, muito obrigado. O 54 navio, não informa indicada. Acelerar para 2, acelerando para 2, 4-0. Tem condição de manter a da Duna? Afirmo. Mantenha. Mantenha.